na tua cintura. Se liga aí, Paulinha. Do meu coração eu vou trocar. as fechaduras pra você não mais entrar. Vai batendo aí na minha porta, bichinho. Ah, meu canto, Cele. Para você deixar. Estouremos de novo, menino. Trocar as fechaduras pra você não mais entrar. Sem rodada, tocando pra gente. É, meu filho, também tocou pra gente Forró Vambora. Tocou Flávio José. Também tocou Vanildo de Pombo lá em cima, né? A música de Vanildo de Pombo é boa, viu? Música boa. Eita, coronel safado. Esse é o meu, é o seu, é o nosso Central do Forró. E o coronel Ajuara. Pra você que tá ligando o radinho agora, meu filho, seja muito bem-vindo ao Central do Forró, aqui com o Coronel Ajuara, o coronel mais taradinho do Brasil. Bora, meu filho, cadê você? Tá dormindo, né? Tomou muita onda, foi? Tá de ressaca, é? Eita, que esse camarada, que esse cabeça de parafuso é meio doidão. É todo doidado. Meu filho, bota som, bota forró pro povo dançar. É, porque aqui é o Central do Forró, e se é o Central do Forró, tem que ter forró. A cunha, menino. Apaixonei por você como te amei. Por esse teu lindo corpo me fascinei. Quero estar em teus braços, entre abraços e amassos, me perder. Vou te pegar no meu colo e te beijar, e te levar comigo pra algum lugar. Dançar contigo colado no seu corpo grudado até clarear. E no tocar no dedilhar da sanfona, vou descendo meus dedos no seu corpo. E na sempre traz o forró, procurar um cantinho pra gente ficar só. E no tocar no dedinho da sanfona, vou descendo meus dedos no seu corpo. E na emoção que sempre traz o forró, procurar um cantinho pra gente ficar só. Chegue cá, lourinha, vem cá que eu tô explodindo de paixão. Tô chegando, meu neguinho, e a gente vai dançar um forró bem agarradinho. E eu no seu ouvido, despertando sorrisos, sentindo gemidos de prazer. A gente mesmo acende a nossa fogueira, sobe o nosso balão, faz acontecer. Olho pro céu, vejo mesmo estrelado, nosso amor coroado de tanta luz. Se é São Pedro, Antônio, São João, nosso amor explodindo de paixão. Olho pro céu, vejo mesmo estrelado, nosso amor coroado de tanta luz. Se e na emoção que sempre traz o forró, procurar um cantinho pra gente ficar só. E no tocar no dedilhar da sanfona, vou descendo meus dedos no seu corpo. E na emoção que sempre traz o forró, procurar um cantinho pra gente ficar só. É com você, Beth Nascimento. Deixa comigo, João Filho. Eu no seu ouvido, despertando sorriso, sentindo gemidos de prazer. A gente mesmo acende

pra te amar. Como um jogo eu entrei, as minhas fichas apostei, te entreguei minha vida. Você não soube usar, agora não vou mais desperdiçar. Não dá pra voltar no tempo e apagar por dentro tudo que me fez. Agora é minha vez. Você brincou comigo, caí no teu feitiço, mas me Juara! Não chore não, não chore não, porque eu não quero mais. Calcinha preta. Estou pensando um jeito de poder te ver antes que o mundo acabe. Solução, perdi você. Central do Forró, oh, coisa boa! Aguemos realmente esse reggae, como eu já falei, pense no mês

Gaúcha. Seus olhos podem ver, procure entender. Está escrito na estrela que outra vez a gente ia se encontrar. Está escrito na estrela que outra vez a gente ia se amar. Está escrito na estrela que seríamos dois em nosso coração. Está escrito na estrela que seríamos. Caju, tava escrito nas estrelas. Sei lá se tava escrito nas estrelas mesmo, hein? Também tocou aviões do forró, vou assumir. Forró Neon, garota safada. Tocou nós de forró da bichinha. Central do forró pra você que tá ligando o radinho agora. Você tá com o Coronel Juara. Você tem um encontro marcado comigo todo final de semana aqui nessa mesma emissora, meu filho. É, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Chegando pra você, forrozão, o que é que tem, meu filho? Forrozão Zanzibar, é? A cunha no forrozão Zanzibar! Se liga e desaparece, se liga e desaparece, se liga e desaparece, se liga e desaparece. Isso é forrozão Zanzibar! Fui claro, não dá. O nosso amor é lento.

como eu fui boba. Tão doce seu toque, eu quero outra vez. Escuta, volte, eu amo você. A chuva cai, o vento traz lembranças de você. A noite cai, a dor aumenta mais. Me enganei com este homem, tente perdoar. Estou sofrendo, meu amor, preciso te amar. Adoro ouvir a tua voz, ficar perto de você. Essa distância quer me matar. Estou ficando louco. Tocando pra gente no Central do Forró. Bola pra mim, filha plana. A bola de mula, plana, vá. Esse é o Central do Forró e o Coronel Ojuara nesse mês de agosto, botando pra ferver, meu filho, porque o negócio tá frio. Ô, Coronel desmantelado. Gente, quer falar conosco? Manda um convite aí pro ouvintecentral@hotmail.com. É, dá uma entradinha aí no ouvintecentral@hotmail.com. Pede teu som, pede a tua música, manda teu alô pra quem você quiser que o véio vai mandar daqui, né? Porque você sabe, meu filho, que o véio é o véio. Coronel é o coronel, a cunha! Pessoal, foi muito bom estar na companhia de todos vocês. Pra você que ficou até agora coladinho no radinho, curtindo o Central do Forró, curtindo o Coronel Ojuara, quero agradecer você de montão, tá bom? obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência. E o próximo final de semana estarei aqui, se Deus quiser, nessa mesma emissora, nesse mesmo horário. Não vai esquecer, meu filho. Coronel Joana tá de volta no próximo final de semana. Tchau. Você ouviu Central do Forró, programa transmitido para mais de 300 emissoras em todo o Brasil. Comentário ou participação, envie seu e-mail ouvintecentral@hotmail.com.